Bruno Santiago Alquimista. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Toca do Lobo em plena radar. Setting out, this morning comes again. Every day, so many times, we never see you anymore. But oh, this is what you leave us with, the ghost at your cheek. I don't know if it makes the name which I forget now. The bones of lost towns lay before your gaze, and the lights flicker before the rising sun. There you will see them. From the bones, from sleep, every day. Something about that, anyway. I'm sorry the details drip away, but over time we have remembered less and even less. And so you're setting out. We never see you, but ever further down the coast you describe for us. And as you go in other places and in other times. Aqui estamos nas iniciais de Viriato 25, foi uma inscrição relativamente recente nos New Cuts, os Sleeping States e uma edição da Bella Union com o genérico In the Gardens of the North. Sleeping States. Temas da fase inicial de Viriato 25, convosco até à 1 da manhã, como é hábito. E neste caso, na noite de sexta para sábado, Rings of Saturn, aquele tema memorável que acabaram de ouvir há pouco. Breathing Space. E depois o próprio título do tema do álbum. Gardens of the South. O álbum chama-se The Gardens of the North. Boa noite, keep tight. Viriato 25, Nova Toca do Lobo, 97.8 MHz, radiodifusão, etc, etc. Já falamos. Wanted weather in the cars of a passing shower. A break of sweat on mother in the morning. A sudden stillness on the waves of the old well road. There's a calm quiet. Assim foi o início de Viriado 25 na última edição desta semana, 23, 1 da manhã. Pontinha da Antena Radar, Rádio Difusão 97.8 MHz. Como é habitual, também a indicação de que dá para ouvir online www.radarlisboa.fm. Sons inaugurais, Sleeping States, álbum deste ano 2009, na Bella Union in the Gardens of the North. Como é habitual, às 23h30, Ana Cristina Ferrão chega-nos com mais um Tirolinhas. Please welcome Ash Arbers.

25 de noite, dentro na Radar. Assim foram os iniciais de hoje, entregues a dois nomes praticamente estreantes nos New Cuts há umas duas ou três semanas atrás: Sleeping States e Ash Arbors. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Terrinhas rastará daqui a mais uns escassos minutos, uns seis, com a Ana Cristina Ferrão, como é hábito. Mulato Astacte, and the Heliocentrics. Cha-cha. Não é cha-cha-cha.

Teatro 25 de Noite, dentro na Radar, emissão 23, 1 da manhã, como é hábito, de segunda a sexta, o que dá também um regime de terça a sábado. É figurino que vai mudar muito em breve. Oakville River Lost Coastliners. E ainda antes de chegarmos à colher de blues, duas para White Dunham. When you ask me, drinks won't relax me. You tell me what the facts be. They be my past me. You see what that's the ass of it. Subtract me. We'll be right back. 25, praticamente em cima do horário da colher de blues, foram duas para os White Dunham. Keep this frequency clear! Olá, eu sou a Alexandra Lucas Coelho e vou estar no Fala Com Ela para falar do Caderno Afegão, que é uma viagem pelo Afeganistão feita em junho de 2008. É considerada por muitos a melhor jornalista da sua geração. Acaba de editar o livro Caderno Afegão, viagem ao país dos lenços e das burcas, mas também das rosas que crescem indiferentes à guerra. A jornalista Alexandra Lucas Coelho é convidada este fim de semana do Fala Com Ela na Radar. Esta semana, ou fim de semana, Fala Com Ela na Radar com Inês Menezes. You know. could, baby, I couldn't let you know. The Blues, Michael Powers, é a última inserção da noite, foi Train Kept Rolling, um saltinho entretanto para o tema que ficou proibido na edição deste álbum Prodigal Son, por questões de direitos, a esclarecer evidentemente um tema do estate de Jimi Hendrix, Voodoo Child. Michael Powers. O final de mais uma semana de Colheres de Blues. Feriado 25, noite dentro. Radar. You swear you was losing.

Vamos à hora complementar de Viriato 25, noite dentro na radar. O regime é 23, 1 da manhã, por enquanto. 97.8 MHz, pontinha da antena radar, a rádio difusão. Para ouvir online, www.radarlisboa.fm. Hi, how you doing? Thank you. iniciais da órgão militar de Viriato 25, entregues a Rogia Traoré. Temas Commandi, no seu dialeto habitual, e em francês, Zen. Na inauguração da Hora Complementar de Virado 25, o convosco até à 1 da manhã, ainda em plena pontinha da antena radar. As rubricas fixas arrumam-se nos seus sítios. 0:30 Bumerangue, 0:50 aproximadamente na ponta de língua, e desta vez pela última nesta semana. Beirute, Mods of the Zapotec. Still her heart, but with breath. concertos do primeiro de dois CDs, Beirut, March of the Zapotec, o outro é Real People Holland, La Llorona, My Wife e Di A Cara, soltas em Viriato 25. Daqui a pouco, 10 minutos, mais ou menos, 12 minutos, há Boomerang por aqui. E hoje, para terminar a dedicatória, a Blueberry Bell dos Twilight Singers. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. família. Esta semana, no álbum de família, viajem até Nova York para escutar uma das mais importantes bandas da atualidade, fulcral para o revivalismo pós-punk no início da presente década. Os Interpol passam pela Radar com Turn On The Bright Lights, a estreia fulgurante em 2002. É exatamente essa estreia fulgurante que Tiago Castro cobre no álbum de família. A próxima grande passagem inteira, entenda-se, é domingo ao meio-dia. Álbum de família Interpol, Turn On The Bright Lights. Família Tiago Castro com mais uma passagem inteira domingo ao meio-dia, depois há também uma recuperação noturna habitualmente à segunda-feira depois de terminar este viriato 25. 97.8 Quase na meia hora final da edição sexta para sábado, pontinha da Antena Radar, 23, 1 da manhã, viriado 25, onde há Boomerang. Gillian Was a Horse, Damien, o jurado. Yeah. charge the gossip's truth. The only donkey they'll be riding, boy, is the one wearing your shoes. Now they've heard it through the walls of telephone operators. I found out someone else said he was your brother. I'm no lie detector. He's no bullshit talker. Noite dentro na radar e até à uma da manhã nesta junção ou união entre noites de sexta e sábado. É Boomerang. Ao longo de toda a semana visitamos ou revisitamos, se preferir, Blackberry Bell, The Twilight Singers. Oh, Wait. feriado 25 até à 1 da manhã, como é regime 23, uma por enquanto aqui na pontinha da Antena Radar 97.8. Boomerang, esta noite a terminar dedicatória, Black Berry Bell. Os Twilight Singers foram recuperações que já tinham rodado no início da semana para Martin Eden, Esta Noite, Teenage Wristband e, para terminar, The Killer. And at the instant he knew, he ceased to know. Esta citação que está na contracapa de Blackberry Bell dos Twilight Singers pertence a Jack London, data de 1909.